Nós somos a primeira região a ter o programa em aberto. Ao dia de hoje, continuamos a ser os únicos a nível nacional que têm o programa em aberto, portanto, o Jugal da região de Coimbra. Temos esta primeira... O programa está aberto em contínuo até ao final do ano de 2017, até 31 de dezembro, mas teremos três fases de análise dos projetos. A primeira fase decorre até ao dia 31 de julho, depois a outra fase do dia 1 de agosto até ao dia 16 de outubro e a última fase de 17 de outubro até 29 de dezembro. Os investidores acho que devem de facto mobilizar-se e preparar as suas candidaturas para que rapidamente as possam submeter, como disse há um pouco, para que também rapidamente as possamos executar o programa. Para o território da Beira Serra, qual é que é o valor que está em causa? Para o apoio ao investimento, portanto, as obras, os equipamentos, as máquinas, os tais que podem ir até aos 60% de apoio, nós temos disponível cerca de 565 mil euros. Não é, de facto, um montante que esteja de acordo com as necessidades deste território. Mas também, como disse, só podemos dizer e afirmar depois de termos gasto este montante, porque enquanto não o gastarmos, ele continua a ser suficiente. Portanto, daí nós exorçarmos a participação dos investidores para que rapidamente possam apresentar as suas candidaturas, para que possamos justificar estes meios. Para o apoio ao emprego, temos disponíveis um montante um pouco superior, 902 mil euros, portanto, destinado ao apoio, portanto, à criação de emprego, naquelas condições que eu há um pouco referi, portanto, para desempregados, ou de apoio à criação do próprio emprego por parte dos promotores e dos investidores.